Quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui neste lar, na residência. Agradecer ao casal que nos recebe nesta noite. São os pais do nosso querido Diácono Elielson. Eu não estava sabendo desse negócio aí não, viu? Que ele foi para o hospital. Eu estou fazendo uma visitinha lá também. Eu quero achar um velhinho desse aí também, mas eu quero que ele esteja ouvindo também. Olha como é. Eu fiquei meditando aqui. Como é o crente, né? Ele vai para o hospital porque passou mal e lá ele vê alguém e sente vontade de falar de Deus para aquela pessoa. Não é? Em todo lugar, o crente ele é um missionário. Ele é alguém que pode sim fazer a diferença na vida de alguém anunciando o Evangelho. Um dia, o meu menino mais novo, o Alisson, ele teve um problema de bronquite asmática, ele tem, né? E aí nós levamos ele lá, na verdade, lembrei, não foi nem por causa disso, ele meteu o pé no raio de uma bicicleta, lá na Malhada Grande. E levamos ele lá para fazer um raio-x do pé. E quando a gente estava entrando, aliás, saindo da sala de raio-x, vinha entrando um senhor, já jovem, né? Um jovem senhor. E o pai, parece que era o pai dele, vinha empurrando a cadeira de roda. Aí meu menino olhou assim para ele e disse assim: "O senhor vai fazer um raio-x também?" Aí, impactado, olhou assim para o Alice e disse: "Pô, estou indo fazer a mesma coisa que você fez." Aí ele disse assim: "Eu posso fazer uma oração por você?" Aí ele disse: "Pode." Aí ele estava no meu colo, aí ele só fez baixar assim, botou a mão na cabeça do rapaz e fez uma oração. Irmão, quando nós abrimos os olhos, o homem estava com os olhos cheios de lágrimas. Aí deu amém. E depois, ainda deu a parte do Senhor, viu? Deu a parte do Senhor. Pois tá bom, paz do Senhor. Então, irmão, o crente é isso. Ele é isso. Eu me lembro do irmão Tiveron, né? Passou 65 dias lá no Getúlio Vargas. E lá ganhou alma para Jesus, anunciando o Evangelho. Bom, então eu quero ler em João, capítulo 3, verso de número 3 também. E vai dizer assim a palavra do Senhor, João, capítulo 3, versículo de número 3. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: "Na verdade, olha o que Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus." Amém? Amém. Pode sentar. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele fala de uma das principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Se eu fosse perguntar aqui para vocês, eu vou perguntar logo, não é? Pegando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o primeiro versículo ao último versículo da Bíblia, qual é a palavra-chave da Bíblia? João 3:16. Não, a palavra, só uma palavrazinha. salvação. É a palavra da principal da Bíblia, é salvação. E a regeneração, vamos dizer assim, algo que faz parte do bojo da salvação, está aqui nesse versículo que nós acabamos de ler. Vou até ler de novo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, isso aqui é muito forte, irmão. Ó, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Um pouquinho mais na frente, no verso de número 5, Jesus vai dizer assim também para a mesma pessoa. Para a mesma pessoa. Jesus respondeu, depois de ser indagado de novo: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, agora ó, não pode entrar no reino de Deus. Na primeira vez Jesus diz: não pode ver. Na segunda vez ele diz: não pode entrar. Na segunda vez ele diz: não pode entrar. Ó, é muito simples essa palavra. Ela é muito simples. O que ela está dizendo é que quem não nascer de novo, quem não for regenerado, não pode, nem ver, dois, nem entrar no reino de Deus. O que que é agora aqui o reino de Deus? É o céu. No céu, ninguém entra sem passar pelo processo da regeneração. E o processo da regeneração é para todos que quiserem passar por ele, pelo processo da regeneração. Todo homem, todo ser humano, para ver e para entrar no céu, precisa, quanto mais mente, ser regenerado, irmão Pedro. O que é a regeneração? É deixar de ser algo para ser um outro algo, irmã Daiane. Vou repetir. Ser regenerado é deixar de ser algo para ser um outro algo. E esse processo, o processo da regeneração que Jesus está falando aqui para alguém, ele é um processo que vem pela palavra de Deus. A água aqui é a palavra, porque a palavra, ela limpa. Eu estou falando de palavra de Deus. Ela limpa, ela purifica, ela redime, ela transforma, ela liberta, ela tira todo o grude espiritual que impede do ser humano ter uma comunhão perfeita com Deus. Deus, ele quer o homem limpo para falar com ele. Nós, seres humanos, mortais, corruptíveis, nós também somos assim. Chega alguém fedendo, sujo, perto de nós, o que é que a gente faz? Fala daí, de longe. Se afasta. É. Deus é assim. Olha, nós vamos dizer para a pessoa aí, vai tomar um banho. Calma. Tá sujo, cara. Deus também é assim. Agora, eu estou usando uma linguagem espiritual. Deus quer que a gente, olha a linguagem espiritual entrando aqui, seja regenerado, seja limpo, seja lavado pelo poder da palavra. Jesus, uma vez, ele disse assim para os discípulos deles, ó, vocês já estão limpos pela palavra. Eles já estavam ouvindo a palavra. E nesse ouvir, eles já estavam acreditando. O limpar aqui é o acreditar. E Paulo, ele vai dizer em 10:17, aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, todo esse processo que nos dá a condição de ver e entrar no reino dos céus, vem pela palavra. Agora, depois que eu disse isso, que tenho dito isto, eu quero chamar a atenção de vocês. Nossa, é a respeito de quem está tendo esse papo aqui com Jesus, essa conversa, esse tete a tete com Jesus. Verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que é mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Este homem, ele era de um partido político religioso que dominava Israel naquele momento. E o texto está dizendo que, além dele ser um membro deste partido político religioso, ele era um príncipe. Príncipe aqui não é filho de rei, não, viu? Ele era alguém que tomava conta da vida espiritual do povo. Era um homem que conhecia as letras da religião dele, o judaísmo. Ele conhecia, ele era muito bom, irmãos, de teologia. Vamos transliterar para o dia de hoje. Ele era alguém muito bom na teologia, no ritual, na liturgia da religião dele. É tão tal que ele se destacou e, por assim dizer, ele foi tomar conta de um povo, de um grupo. Então, era um homem religiosamente formado. Mas um dia, ele ouve falar de Jesus. Ele ouve muitas coisas a respeito de Jesus e cria no seu coração um desejo, uma curiosidade. Irmã Roberta, eu acredito que esse desejo, essa curiosidade, parte de um coração que não está completo dentro dele. Porque assim, se eu estou satisfeito com alguma coisa, nada me distrai. Se eu me sinto completo, cheio de alguma coisa, nada me distrai. Nada cria em mim uma curiosidade e um desejo de provar. Por exemplo, se eu sou feliz com a minha esposa, e digo aqui diante de vocês, diante de Deus, e sou, eu não preciso de outra mulher, não. Eu me sinto completo com a minha esposa. Se eu tenho um trabalho bom, eu não vou procurar outro, não, Elias. Porque aquele trabalho já preenche as minhas necessidades. Da mesma forma, era este homem. Nicodemos não estava se sentindo completo com aquilo que ele já tinha da sua religião, da sua religiosidade. E aí, quando ele ouve Jesus, quando ele ouve falar de Jesus, do que Jesus estava fazendo, ele disse: eu tenho que ir ver esse cidadão. Eu tenho que ter uma conversa com ele. Mas olha, ele era membro dos fariseus. E esse partido político-religioso perseguiu Jesus demais. E como ele era um dos chefes desse partido político-religioso, ele ficou acanhado, aliás. Ele ficou acanhado. Vamos dizer assim, com medo. Não, eu não posso ir de dia ver esse cidadão, não. Eu tenho que dar um jeitinho, já sei, eu vou de noite. Está todo mundo dormindo. Com certeza, pouca gente está acordada. Eu vou lá. Aí ele foi. E ele chega fazendo o quê? Ele chega elogiando Jesus. Ele chega: Senhor, bem sei que tu és mestre, filho de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. É um elogio, não é, irmãos? Não é? Aí Jesus dá assim um direto de direita, assim, para cortar logo a intimidade. É porque a resposta de Jesus, lê, irmão, lê Bíblia, o texto, não tem nada a ver com aquilo que ele falou, que Nicodemo chega falando: Senhor, eu sei que tu é o bonzão, que tu é alguém preparado. Eu sei que tu é, porque se e Deus está contigo. Aí Jesus: olha, se tu não passar pelo processo da regeneração, tu não pode ver o reino de Deus. Tem nada a ver, irmão. Jesus é doido? É não. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que tinha comunhão e intimidade com o Espírito Santo de Deus, que alertou ele para o que verdadeiramente aquele homem estava querendo. Ele estava buscando preencher o vazio que existia na sua alma, que a religião não preenchia. O que me preenche, irmão, não é religiosidade. O que me preenche não é ser um evangelista da Assembleia de Deus, um membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, não. O que preenche a minha alma, o que me faz seguir adiante e ser feliz, ainda que cheio de problemas, de tribulação, cheio de defeito, é Jesus Cristo. Ele habita aqui no meu coração. É a presença do Espírito Santo de Deus. E era o que faltava na vida desse homem. Glória a Deus. Era o que faltava, por isso ele foi até onde Jesus. Na verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Irmãos, o céu é uma realidade. Irmãos, o céu existe de verdade. E sabe por que eu digo isso? Porque o céu já está dentro de mim. Quando Jesus habita no coração da gente, ele traz um pedaço do céu para a gente gozar ele aqui na terra. E aí, esse sentimento de que, essa certeza, eu vou dizer assim, que o céu já está dentro de mim através de Jesus, me faz perseverar em ter Jesus como meu Salvador e como meu Senhor, para que um dia, quando esse corpo aqui perecer e ir para o pó da terra, a minha alma vá para o céu. Eu estou aqui regenerado, então agora minha alma vai para o céu. E aí Jesus diz isso para este homem: a regeneração, ela é uma necessidade. Ela traz a transformação. Ela traz a felicidade em meio às tristezas desta vida, A regeneração traz a paz. O que é a paz? Não é ausência de conflitos. É equilíbrio em meio aos conflitos. Por que aqui tem tanta gente que tira a própria vida? Muitas vezes, Henrique, eu já vi um senhor chamado Antônio Barbosa, foi gerente da ali Guadalupe, da lá é a usina. A usina de energia. Deu um branco aqui. Lá em Guadalupe, a represa lá. Da Chess, que é aqui que faz a distribuição. Esqueci o nome aqui. Fui na casa dele, me hospedou 3 vezes lá. Um homem de um respeito, de posses, de uma inteligência tremenda. A mulher um dia foi para a escola dominical, levou a filha caçula. Quando voltou, não achou ele dentro de casa, foi no quintal, ele estava pendurado com a corda no pescoço. Ele tirou a própria vida. Jesus está fazendo falta no coração de muita gente. E é esse Jesus, irmão rival, que a gente tem que pregar. Tem que anunciar. Tem muita gente desesperada. Tantos jovens na flor da idade entram pelo mundo da droga. Alguém diz, é sem vergonha, é isso, é aquilo outro. É falta de Deus, irmão. É falta de Deus. E nós estamos aqui para dizer que Ele é o Deus que regenera. É o Deus que transforma. Eu digo isso porque há 30 anos atrás, eu era um bêbado que vivia drogado nas ruas de Teresina. E um dia eu ouvi o Evangelho. Aleluia! A palavra de Deus me resgatou. Glória a Deus! A palavra de Deus me transformou. Aleluia. A palavra de Deus me lavou. Aleluia. A palavra de Deus me remiu. A palavra de Deus me regenerou. Glória a Deus! Ainda tenho defeitos? Tenho. Mas estou lutando contra eles. E Jesus está me ajudando cada dia a vencer os meus defeitos, as minhas dificuldades de servir a Ele. Fui chamado, separado para o ministério. Larguei toda a minha família. Só levei minha mulher e meu filho. Deixei tudo. Estou aqui servindo ao Senhor e tendo a oportunidade de estar nesta casa tão aconchegante, pregando o Evangelho em Picos. Vocês oram por mim, viu? Eu não quero mais embora de Picos, não. 6 horas? Estou de 7 dias, ele vai brigar comigo, mas não é para fazer isso, não, menino. Quem manda aqui sou eu. Mas é bom aqui, eu gosto aqui. Então, esta é a palavra que Deus nos entregou. Que Deus possa estar abençoando. Se alguém quiser fazer uma decisão por Jesus, você, amigo ouvinte que está nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida. Que você se desperte. Se desperte. O mundo está anunciando a volta de Jesus. Guerras. Rumores de guerras. Peste. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Está tudo na Bíblia. Mateus 24, pode ler. Tudo que está acontecendo hoje é profecia se cumprindo. Amém? Que Deus nos abençoe e passe o trabalho de volta para o nosso secretário de missão. Pode terminar? Quero então agradecer. Me lembro o nome do pai e da mãe do Elielso. Dona Edileuza. Seu Francisco, conhecido por Expedito, e Dona Edileuza. Que Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé e vamos orar por este casal. Eu vou fazer um negócio aqui, porque a Bíblia ensina isso, né? Ela fala sobre isso. A gente vai levantar as mãos para cá, para onde eles estão. Abençoar. Olha, a igreja, a Bíblia diz isso aqui. Ela é canal de bênção na vida das pessoas. E isso aqui é um costume bíblico, impor as mãos assim. Que Deus abençoe mais ainda a vida de vocês, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar. E aí a gente encerra também, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu nome. Queremos nesta noite mais uma vez te agradecer por esta oportunidade de estar em algum lugar, desta vez aqui na casa do seu expedito, seu Francisco, a dona Edileuza, pregando a tua palavra. Que o Senhor abençoe este casal mais e mais, faça prosperar cada dia. Que venha, meu Pai, a ter uma revelação poderosa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos, meu Pai, neste momento, profetizar a tua bênção maior sobre a vida deste casal. Quero te agradecer pela vida de cada um dos irmãos, meu Pai, em nome de Jesus, que vieram aqui, que fizeram o Senhor com muito o esforço de sair das suas casas com este clima quente, Senhor, mas estiveram aqui adorando e servindo ao Senhor. Nós te louvamos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Abra sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos. Dizem? Amém! A vitória é nossa, irmãos! Pelo sangue de Jesus! Agindo Deus! Glória a Deus! E a gente agradece os irmãos que vieram.